Essa canção pra te acalmar. Esteja morena você aonde for. Você sabe bem onde fica toda dor. Morena, a chuva e um tanto de tempo pra molhar. Vento que bate pra gente se secar. Passo essa canção pra te acalmar.